Me fez nos beats. Já começa ali, vamos fora. Meu nome é sujo, mas que a boca da Dercy. Sempre que chega uma conta, um déjà vu. Repete a história que eu já vi. Eu já devi 500 mil lá no Banco do Brasil. Mas meu irmão, Copperfield, blim, a dívida sumiu. Deus perdoa minhas dívidas, que eu perdoo os devedores. Aos credores, só ladinho, viajando com meus cheques voadores. Todo mundo é medroso, se só quem não deve não teme. Minha conta tá mais no vermelho que alguém após TPM. Não fiz rap com as ratazanas, porque eu tô tão sem grana que toda vez que eu chego em casa, nem a barata da vizinha tá na minha cama. Minha fama, sem drama, é só mesmo entre os agiotas. Se registrar esse rap em meu nome, o banco toma, é laje, nota, lorota. Se eu disser que é boa minha situação financeira, pra eu ter notas altas, só se andar com histórico escolar na carteira. Só que sem grana, as mina firmeza eu sei quem são. Com dinheiro já diz o ditado, quem vê carro não vê coração. Mas com real eu não consigo nem chegar na esquina. Ligue 0800 e sinto flow. Não vem com a grana, não vem com a grana. Ficou nome sujo. Mas com real eu não consigo nem chegar na esquina. Ligue 0800 e sinto flow. Não vem com a grana, transformei o meu improviso em trabalho, mas sem nenhum cascalho, mano, bolso fica liso. Reconhecimento jamais será prejuízo, mas todas minhas contas não são pagas com sorriso. Tenho que dar mais atenção no que preciso. Vivo ao passo do inferno a milhares do paraíso. Tenho noção sim que eu nasci para isso. Corro tanto atrás do sonho que às vezes só paraliso. Yow, sei que tá mal, vivendo pique jamal. Quem não quer ser milionário e visionário igual Cabal. Manter o sorriso no rosto após trocar de canal e ter o som mais passado que transferência de ramal. Procuro manter o equilíbrio, né, Kamal. Minha vida é uma corda bamba e meus sonhos perna de pau. Minha conta é suja que até virou profana. E quando saí da lama, acordei no Pantanal. Mas com real eu não consigo nem chegar na esquina. Ligue 0800 e sinto flow. Não vem com a grana, não vem com a grana. Ficou nome sujo. Mas com real eu não consigo nem chegar na esquina. Ligue 0800 e sinto flow. Não vem com a grana pra poder comprar. Ficou nome sujo. Se tempo é dinheiro, eu tô voltando pro passado. Tão negativo que se eu tivesse nada eu seria milionário. Meu rap game é tão precário que eu não compro nem um Atari. Se dinheiro é vendaval, me passa o Whats da temática. Moleque é liso, com bolso sem dinheiro, mas limpo que histórico de navegador de banheiro. Posso te afirmar que eu sou mais falido com certeza. Quando o Slim ouviu meu som, ele falou: vou abrir uma empresa. Vou num brejo financeiro, atolado por todo lado. Quero tirar o pé da lama e dar uns rolê com uma anfíbia. Já pensei em entrar pro tráfico e mercado fonográfico. Os gráficos do meu lucro é mais suado que o de ti. Sonhando em ser de patinhas, mas a coisa tá feia. Se não der pra ser patinhas, já me basta um pé de meia. Esse é o enredo de todas as rimas que eu gravo. Era pra ser fato real, mas hoje tá fato centavo. Vai! Porra, caralho, eu fiz financiamento.